0. A gente não vai nem autorizar o ABS, a porta está brigando. Romeu, até Romeu, vou tentar estudar de ouro. Agora 3/6. É, próximo estacionamento? Gente, a parte para o solo, até uma golfa, da parte por fonte de risco. Vem negar no 0/6. Para sobrevoar o Capo Grande. graus autorizados, sistema teste, ventona 30 graus, 12 graus. anunciando que é 1.510, voa na proa de Paris, e a proa é de Seazo, tomando visual da pista no acesso. Via para o nível 180, saída Arbo 1 Elétrica. Vai cumprir a restrição anterior? Afirmativo, compra inferior então, para os dois solidários. Estiva pode 2010, curva à direita, põe a prova de árvore. Pode-seu, direita árvore. Esse 90, tem as portas de ferro. Thank you. Salvador 01, estamos controle Salvador 208. 208, ok. Zona 50, chama agora o centro, Recife, frequência 128, decimal 8, oceano 260, boa viagem. Zona 738, entra para 3.000. Zona, tráfego, posição de 11 horas, 2 milhas, rumo ao sul, usando 4.000 para 3.000, na nave 477, comandante. Agora está 3567, cruza 2 no peste. 3567, completa na 10, cubra via para nível 360, sai da arma 1. Sobe via, está 3567, sai da arma 1. 2732, tráfego superado, isso para 2010, estou sempre sendo 096, só no localizador. Boa tarde, é o Fox, mantenha o nome 510, estou 190, meia, voando a prova de Paris após rotatória, comando de voo com a pistão na cidade. Ponto autorizado, pista no 7, Para o número 100. Brasil, Coral 1 Bravo. Aproximadamente 4 minutos, mas você é identificação do estudo da bomba de um para o número 0050. Ajuste no 06. Eu tenho sucesso, Bandeira Direito, chamando 21, décima 9. Chama aqui, eu queria falar nos 28, fechando a parte onde no transponder 0145.

192, Tony Souza, 198, 299.